nunca sei. Além, além, onde ainda tem muita malta que faz falta neste mundo da ribalta, onde eu quero entrar, zingar. Por isso que eu vou rapar, tem que ser para todo o people assimilar. Sou da linha de Sintra, mas não sou palito, metal, corre-me nas veias. São teias de ideias que posso explicar na rima que vai entrar. Yo, yo, let's go, let's go. Meu nome é Alex Vantru, comigo não há stress, quem te pode és tu. Puxa que muito rapper no couve, sou de Peppa. Quem conhece Dre, NWA, hey, hey. Pois eu também não, ouve a voz da razão, purificação, começou o sermão do Masta. Não preciso de rasta para te mostrar quem é que vai rolar. Sou branco, não sou preto, só te causo espanto e desprezo. Mas para quê continuar a tentar rimar, rapar, incentivar, inovar? Quando a raça não permite apanhar uma faringite quando canto neste mic de metal, pelos palcos e cantinhos de Portugal. Gal, Portugal, oh, yo, continua a ser um gajo do metal.